difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, me enlaçam em minhas fraquezas. Ai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero. Difícil.